Você está usando uma das mais fascinantes invenções da genialidade humana. Hoje, a telefonia se utiliza do que há de mais avançado em tecnologia. Linhas digitais, fibra ótica, comunicação wireless. Mas e daí? Aqui não tem ninguém para te atender mesmo? Deixe o seu recado após o sinal eletrônico.